Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte. És maior que o pai Abraão, que já morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Irmão, Jesus tratou desse assunto. Se nós somos discípulos dele, vamos tratar desse assunto. Não é porque queremos resolver o nosso problema local. Não é, irmão. Nosso problema local já foi resolvido pelo Senhor. Mas há uma necessidade de discipular você. E uma necessidade maior de liberar uma palavra profética sobre a igreja de Jesus nesse lugar. Todo aquele que não é filho de Deus é filho do diabo. Todo aquele que entra aqui e quer Jesus será cuidado, porque nós somos a agência do reino de Deus e vai crescer cada dia mais. Não importa a velocidade do crescimento, ninguém pode te julgar, mas se você permanece na palavra, cada dia dá mais fruto. Gente, lembra quando era só verde? Hoje eu vi uma florzinha vermelha. O que é isso? Crescimento. Gente, lembra quando era só uma folhinha pequenininha na terra? Hoje já virou um pezinho alto. O que é isso? Crescimento. Permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Sereis meus discípulos. Em 1 João, não precisa abrir, mas em 1 João capítulo 3, verso 10, diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Provérbios 30, versículo 10, diz, nunca fale mal de um empregado ou patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são orgulhosas, que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam me dá, me dá. Você achava que Deus não tratava disso?